seu baile! Atenção, caçadores do animal. O verdadeiro show do gigante vai começar. Vai começar. Em instantes, os sons das primeiras batidas irão envolver seu corpo. E um êxtase de prazer e muita diversão. Ele chegou para comandar o animal. Toca tudo do Pará. Gigante Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. E a partir de agora, ele dita o ritmo e os BPMs do seu coração. Crocodilo é animal. Vai começar o baile do Patrese, o top DJ do Pará. Uncertainty and mystery are energies of life. É o baile! Life is a mystery. É o baile! Full of twists and turns. E quando ele toca, todos os caçadores dançam. Vem DJ Patrese. Vem da show no comando do gigante. Do not dwell on the past. Porque agora, for it's done. O baile é seu. Bora pra cima! This is your life. Com vocês, DJ Patrese, o top DJ do Pará, comandando o gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime! Vai começar no Lapinha! Bora no batidão! Bora na batida! Pra começar! Pra começar! Pra começar! Pra começar! Bora! É o baile do Patrese que tá dando o que falar. É o baile do Patrese que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que tá dando e joga, joga, joga, joga, joga, joga! Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. E joga, joga, joga, joga, joga pra cima, pra cima, pra cima! Cadê a torcida do Paysandu? Tá aí, tá? Galera do Papão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Galera do Paysandu, da Mavaia, na galera do Remo. O Bora na batida e a galera do Leão, na palma da mão. Galera do Leão, na palma da mão. Galera do Leão, essa aqui é nossa. São as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Vai! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. O bagulho doido, doido, vai! As molecas já estão na pista. O quê? As molecas já estão na pista. Fala, meu croco! Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e pegava teus amigos. Eu pegava teus amigos. Eu pegava teus amigos. Eu pegava teus amigos. Só danada, o bora na cara. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Tá na hora, tá na hora. Bora, Bill, pra cima. Um, dois, três, agora. Pra cima, agora. Não para. Muita pressão e o bagulho doidão. Toma pressão. Um, dois, mais uma. Vamos lá. O gritinho, o gritinho. Vai ter Trepa 13. Amor, eu sei que eu falhei. E aí, D2, é daquele jeito, meu irmão. Amor, eu sei. Tranco live. Mas vamos tentar com... Os garotos do Red também na área. Um abraço a vocês. Aniversário do Raul Digital, te segura. E aí, Rato? Meu parceiro Tigrão também por aqui. E aí, Tigrão? Os mal falados. Família Pressão também, sempre com a gente. Se tu ainda me amas, vai, vai, vai, vai. Amas, se tu ainda me amas. E o quê? Eu só te peço. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Bora no baile do Patrese, endoida esse bagulho. E toma caqueado no gingado caqueado. Dá-lhe meu top do Pará. Dá-lhe meu top do Pará. O que, vai? O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. Tá doidão. E doida! Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. E vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando. E o Patrese detonando, detonando. Uma atrás da outra. Cadê o gritinho das solteiras aí? O gritinho das virgens. Das gostosas. Sou um homem que gosta de mulher, dá um grito aí também. O bora na batida, bora no batidão. Chama, chama que ela vem, vem. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. E vou te passar a fita. Bora, mochila de vogal! Fita, fita, fita, fita. Opa! É chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita. O advogado Ender também Teles. Bora, Rafael! Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão, até o chão. Rabetão no chão, e pina e pina. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Olha, olha, olha. Mais uma vez o coração se apaixonou. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha. Tudo bem, vai! Beijando a mina que mamou o bonde. É doido, é? E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde pelo. Alô, Mel! Vai girando, vai! Galera do Corinthians tá aí, tá? Tem alguém do Flamengo também aí, tem? Quem tem amigo corno dá um grito! Quem tem amigo viado faz barulho. Essa aqui é forte, ó. Quem tem vizinha fofoqueira dá o gritão. De onde tu vem, espeto? Agora! Tô jurunas, meu irmão. Só que é vral, vral, vral, vem pra favela. Fica doidinha. Então vem sentando, então vem sentando. Então vem sentando, então vem. Do you wanna give space? Vai! Toma! É muito caqueado, caqueado, caqueado. Bota pra endoidar. Bota pra endoidar. Bota pra endoidar. Agora vai, vai, vai. Bota pra endoidar. Bota pra endoidar. E doida. Bota pra endoidar. E doida. Bota pra endoidar. E doida. E o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com os fugitivos do toco. DJ Patrese! Deixa no batidão, vai! Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. É Chopitel. É Chopitel. É Moitão Rola. É Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel. É Chopitel. É Chopitel. É Chopitel. Produtor, ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Olha o caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Empurra tudo nela, empurra, empurra, empurra, empurra, vai. Posso te empurrar, posso te empurrar. O quê? Posso te empurrar, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso te empurrar. Três, dois, um, vai. Segura! Você partiu meu coração. Esse pra todos não quero mais. Não servia pra você. Serri a boutique, meu irmão. Fechadão com o Patrese. É o Patinho na parada. O jogo virou. Como esse mundo gira. Erri a boutique no telão. O Patinho tá na área. Que viria me amar. O Eldo dos Mal Falados. É ressaca do aniversário dele. Bora, garoto. Agora veja o sol. O jogo virou. Bora, Dieguinho. DJ Dieguinho, essa é considerada. Agora vai ser o homem do patinho. A minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. Na batida, bora pra 13 doida esse bagulho. Foi. Foi como no filme, tudo aconteceu. Bora, Raul, bora, Raul. Eu tirei um beijo. Depois me entreguei. E o que? E o que? Parecia um sonho. Mas quando acordei. O Almir! Estava se Gedeon comigo! Me apaixonei. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aí, Zé Mamão, a família tá te esperando ali na frente. Rapidinho, bora lá! Você. E o que? Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Como você está? Agora! E bota na batida! E vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai, vai, vai! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo. Bola de gaçado pra cima! Fumando, vai fumando e vai bebendo. Fumando e bebendo. Vai! Bebendo e fumando. Vai! Fumando e bebendo. Vai! Bebendo e fumando. Vai! Fumando e bebendo. Vai! Bebendo e fumando. Vai! Fumando e bebendo. Vai! Gira! Joga a mão pra cima, faz o quinto. E dá o grito! Esse vale, toma uva. Nossa, que delícia esse... DJ Patrese.

vocês que me pediram um pouco de putaria. Então toma! Tava sentindo saudade de... E aí, Gigi? Tava sentindo saudade de... Gigitaia também não fez! A Gigitaia! Sem problema, agora eu vou mandar pra elas. Sabe como? Christian Cunha também! Trava nessa porra. Aqui comigo! Tem dentada nela, sempre trava nessa porra. Hoje tem dentada nela, sempre trava. Hoje tem dentada nela, sempre trava nessa porra. Hoje tem dentada nela. E o baile? O baile? O baile tá louco, o baile tá louco. DJ Patrese doidando no coco. O baile tá louco, o baile tá louco. DJ Patrese doidando. E doida tudo! Começou a pressão! Bora lá, chefão! Bora pro baile que é doido! É o baile do DJ Patrese. Aqui no Crocodilo a mulherada enlouquece. É o baile do... As bandidas também do Tenoné! Aqui comigo um abraço! É o top DJ do Pará. Que vai você dançar com a sequência esmagadora. Botando pra quebrar. Aí Patrese vai pra cima, meu irmão. Então diz! Não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14. Vamos lá no 14, no 14, no 14, vai! Ei, caçadores do Patrese tá doidão. Ei, caçadores do Patrese tá doidão. Vamos lá! Não é mais no 14? Não é mais no 14? Vem! Agora é no 18, é no 18, é no 18. Que venha a chuva! Bora no gingado! É muita onda no Lapinha. Não dá pra entender a leitura labial. A musa da me chama, ela vem quicando, ela vem quicando, ela vem quicando, ela vem quicando, ela vai sentando, vai, vai, vai. A musa da me chama, ela vem quicando, ela vem quicando, ela vem quicando. E aí, Matinha? Tá comigo também aí, Dani Lorinha. Segura. E a partir desse momento, tá... Agora empina. Empina, desgraçada! Empina esse bumbum, vai empinando, vai empinando, vai empinando, vai empinando! E quebra, quebra, quebra, quebra! Isso, Brasil! Peraí, preciso conversar, então vem aqui pra gente... Patrese, o top DJ do Pará. E o quê? Eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Minha vida, eu tenho sorte. Você é um presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. O quê? Olha, eu não quero me... Calma, não é essa! Vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, vai virando. Assim, assim. Tirari, tirari, rarararar. Na madrugada. Tirari, tirari, rarararar. É na deitada. Vambora pra 13, não adivinha. 1, 2, 3. Vem marcante. Diz, filha, vai. Mamãe, se avisei. Filha, quer. Os conselhos do meu pai eu nem liguei. Aliena, não te agonia. Te agonia. Cesar e Gaú. Vou me dar amor, me dar amor. É no amor. O teu amor me conquistou, me transformou. Então não vou te abandonar. Te abandonar. Bora doida que o bagulho é louco. Vai! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E doida! Endoida esse bagulho, endoida esse bagulho. E eu vou no rei, vocês vão no rol. Assim! Garoto, um abraço a você. Distância, tu tá no baile, tu tá no baile. Porque você vai ser minha mulher. É o baile do Patrese. Antes nada, agora é diferente tudo. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Teu pai também. Tantos na fila com grana e... E a família? Me dá família Pitty. Meus bens, eu sou seu. Da carenagem, é isso, é? Mas vou é isso aí. Também. Sou teu amado, teu namorado. O top DJ do Pará. Apaixonado. Bora ser despeito. Vou me apresentar a tua mãe. Sei que ela vai te... E o DJ? Esse moço tem que... Que tom. Ele é certinho pra casa. De engraçado. Vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Segura! Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. E toma na batida, toma no batidão, vai! Tanto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Virando, virando, virando! Tanto te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. E ele, ele? Empresário Rato! Encontro a sua foto. Como é que é? Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Tá na área! Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Então diz: desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Sentar por cima. E o DJ? E o DJ vai te pegar. Vamos lá. Tu pediu, agora toma. Não adianta tu. DJ pra trazer. Tapinha na potranca. Prime. Balance o chama. Alô, Ian. Prime. Apaixonar. Gigante Crocodilo Prime. Balance o chama de malandra. Ela vai apaixonar. Gordo é considerado da pracinha. D2 do Rock. É o D2 do Rock. E aí, Bruninho? Fazes parte de mim. Tu completas o meu ser. Sem mé pra ti. Sigo crer. Vai de trampo, porra. Porque tem que ser. Como é pra ele? Sem final feliz. Não consigo crer que a história terminou. Porque sem você eu vivo sem amor e sem destino. E é Pitoco Gravações, meu irmão! Tiaguinho CD! Sem você não há significado nenhum. E aí, Leno? A Silvia também! Nos meus toque! A NASA! Os garotos do ré! Essa mulher! Tá certo, o Doc é? Nos meus sonhos! O Doc é? Agora! Você é mulher! Sonhos, és a mulher dos meus sonhos, você é a mulher dos meus sonhos. E aí, família Pressão, é nós, meu irmão. Passarinho é muita onda, tá esperto tu, né? Só te olho. Manda a R. E o quê? Mariana Prime, filho mais novo do seu carro. Agora fazes parte. Só foi cinco. Foi dois. Completas o meu ser. Não consigo crer. Desgraçado. Acabou. Porque tem que ser assim. Sem final feliz. Não consigo crer que a história terminou. Porque sem você eu vivo sem amor e sem destino. Vambora, parceiro, se não adivinha no bar. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese, é bagulho doido e doida. É o top do Pará, que agora vai detonar. Esse é o DJ Patrese, na pressão ele vai botar. E bota na pressão, o bota na pressão. Doido. Bagulho doido. Tudo tá lindo até recordar. E o quê? Que mais um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto. Fala, fala. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. O jeito que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. Você nega pra você. Vai negar pro nosso amor, ou não valeu pra você, yeah. O faió é pra nós dois, William. E tenta me iludir. Tá tudo errado isso aí. Bora, mochila, ajeita isso aí, eu porra. Eu vi no seu olhar, enquanto te... Tá tudo errado isso aí, porra. Isso é culpa tua. Que eu amava, mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Davi Clash, porra. E aí, família, bebe mais. Toma caqueado, toma caqueado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, 3, 2, 1, aí Patrese, aí DJ, pode aumentar, aí DJ, pode aumentar, só vai até o 10, só vai agora, 10. Porra, família bebe mais, só vai em inglês. Eu já falei. Vai! Bota no 12, bota no 12. Eita, mamada. Bota no 12. Tem que entender. No 12, bota no 12, bota. Bota no 12, bota no 12, bota no 12. E a galera da TF também. Tos, tem junto com o Lourinho. E eu não ligo pro crocodilo. Aí, Lourinho! Ligo. É de sexta ligação. Hoje tem coco e o dourado na voz. Pega chão, chão, chão, depressão. Whisky, blue e lebo, tem siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. Agora! Faz a boquinha. É do Croc! Faz a boquinha. Faz a boquinha. Pra cima, vai! Ô louco, ô louco. A novinha de sainha no croco. Ô louco, ô louco. A novinha de shortinho. Olha o croco! Ô louco, ô louco. Olha o croco no meio do povo. Ô louco, ô louco. A novinha de shortinho. Olha o croco. Cudizinho. Tá amor, O homem mais apaixonado do cru. Safadinho, deixa tudo no pudizinho. Tudo no pudizinho. Tudo no... Toma dentada! Toma dentada, toma. O Dieguinho PDK tá comigo! Segura! Toma dentada! É dentada pra todo lado! É um gigante! No Lapinha do Teiro! É crocodilo detonando tudo! Tá na hora! Tá na hora! Tirou! Vamos que vamos! No caqueado do gigante! Bruninho, olha o caqueado dele, ó. Agora vai! Como é que é? A putaria no pistão vai começar. O animal vai te pegar. Solta o... Toma! Chama aquela vez! Tá tudo amigo agora! As novinhas ficam loucas quando a guerra. Segurou! É o pop na pressão e as novinhas no ninho. Mochila tá sem graça. Toma, mochilitão! Toma, bicoda, toma, bicoda, toma, toma. O que tá acontecendo contigo, cara? Tá apaixonado também, é? Toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum! Que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum! Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha. É o pop live no comando. Bora novinha, bora! É gritinho. Toma bicoda, toma bicoda. Crocodilo já tocando na parada. Isso é top, no mano. Escurinho as novinhas tão chapada. Já tão bem louca e elas querem dentada. E desse jeito vão terminar na minha casa. Olha o crocodilo já tocando na parada. O escurinho e as novinhas tão chapada. Já tão bem louca e elas querem dentada. Se é isso que elas querem, nossa pegada é safada. Toma a dentada, o crocodilo dá um show. É o animal agitando a multidão. DJ quando vem, endoidina limbaça. E o Dinho pressão agita com a dentada. Crocodilo, já tocando na detona. No escurinho as novinhas tão chapada. Já tão bem louca aí. Vambora, periquita! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Desce, desce! A putaria, desce com a bunda batendo no chão. Desce com a bunda batendo no chão. Desce com a bunda batendo no chão. Vai, bora pra frente, bora pra frente, agora de quem? Periquita amor, vai, periquita amor. Vem, periquita, vem, periquita, vem, vem. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. E deixa tudo no escurinho. Só quem gosta de fazer a mão no escurinho aí faz barulho. Quem gosta de beijar no escurinho dá um grito também. Vambora, vambora, vambora, vai. É muito caqueado, caqueado, caqueado. E toma na pressão, vai. 3, 2, 1, segura. Vai quebrando, meu irmão. E quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. Vai quebrando. Tava no fluxo, a vizinha

direito, vai! Ai, não faz isso com nós dois. A gente tem que se entender. Você me pediu um tempo. Não existe isso de um tempo. Você me fez acreditar que sempre ia me amar. Agora vem pedir um tempo. Já disse, não existe tempo. Olha minhas meninas ali atrás. E aí, desgraçadas! Bora pra cima que o bagulho é doido! Galera da Ria Boutique, aqui comigo em peso! O Patrese detona, detona, detona, vamos lá! O bonde das maravilhas, canção pra valer. Tá na hora! Essas meninas têm um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Escuta minha voz, eu religo outra vez. Sabes que eu preciso ouvir o seu alô. Não faz isso comigo, já me machucou. Diga alô, diga sim. Não me deixe falando só. Diga por favor. Por favor, vou fazer um vídeo aqui legal. Eu me entrego ao seu amor. E o que? E o que? Com um rosto tão lindo assim. Vamos lá, vamos lá. Você me vamos nessa! Meu parceiro Anderson da RA Boutique. Estamos fechados, junto e misturados. A 13 Verde, RA Boutique agora. É o Patinho, papai. Tamo junto e misturados. No telão, te liga. Segura, Anderson! Uhul! E acabou-me demais. Arras, me demais. Vida mina, aqui, aqui, aqui, aqui. Você me perdeu e agora chora. Bye, bye! Vai, vai, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. Na hora, vai, vai! Do Patrese. Pra cima! E DJ, eu estou na tua e contigo quero estar. O Patrese que detona sem parar. Parará, parará, parará, parará. E aí, Bruninho? Para, para, para, diz a aí. Ei, ei, vou te mostrar o meu poder. Meu poder. E você vai pirar e enlouquecer, enlouquecer, enlouquecer. Desejar o meu amor. Crocodilo está na área. Preciso ouvir você dizer que sim. Sei que nunca vai mentir pra mim. O seu olhar já revelou. Te levar pra dar uma volta no meu mundo. Revelar os sentimentos mais profundos. Nessa onda, se quiser, pode pedir. I am so good, so good, so good, so good. Ai, amor, me faz sentir tudo de novo. Me dá um beijo bem gostoso. Só teu amor me satisfaz. Ai, ai, ai. Ai, amor, invade o meu corpo. Tem que ser agora, vê se não demora, eu vou te amar. Empresário Gaú. Acho que o dedinho aí. É nóis, Gaú! E o quê? Você está tão longe, por que você não volta? Agora! Meu amor de pé. Meu amor. Dá-lhe pro dizinho, mora rua! Estou ficando louca. Vai lá! Suei você, meu amor do é. E toma caqueado no gingado, caqueado e o patrocínio adivinha. Bora pra cima! Girou, girou, vai! Put your fucking hands up, hands up! Gira! Opa! Se liga aí, liga aí, liga aí, liga aí! Vamos pra cima! É gigante!